esperança, eu vou te encontrar. Sussurrando ao meu coração, um amor a chama. Lava-me, Senhor, unge o meu ser com a tua graça. Eu quero viver. Oh, como é bom saber que tudo o que eu fizer em ti, eu posso crer, teu plano vai se cumprir. Eu sou amor.